esquecer, mas dei pra lembrar. Aquela manhã eu te avistei no igarapé. Depois te vi morena no mar, vinda na beira do cais. Aquele olhar encheu a maré, se enroscou no meu braço, adormeceu no barranco e fez o tempo parar. Me carregou no seu barco, na beira da beira do. Beira do cais de Belém.